Falar nisso, professor José Carlos Alexandrino, por falar em presidente, nesta altura é também o presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Aproxima-se também o ato eleitoral das autárquicas de 2025, e recentemente também várias publicações nas redes sociais apontam-no como estando na corrida à Câmara Municipal, à presidência da Câmara. Quer esclarecer essa Eu situação? pensei que isso já tinha ficado esclarecido aqui num programa, mas deixe-me dizer, a mim por acaso dá-me muito vontade de rir quando eu vejo essas notícias. Porque, primeiro, a maior parte dessas notícias vêm de perfis falsos. E eu por acaso não ando. O lado é o lado mau das redes sociais, Com certeza, mas professor. tem outras coisas boas. Mas deixe-me dizer, dá-me vontade de rir como. Algumas pessoas aí, e eu tenho um grande respeito e não tem nada a ver com o PSD, isto que eu estou aqui a dizer, eu tenho respeito pela liderança do PSD e tenho muitos amigos dentro do PSD e respeitos, aqueles que também me respeitam, e vou-lhe dizer, eu acho que nós sabemos quem são os perfis, de quem são, quais são os objetivos que eles têm, nós sabemos perfeitamente. E esses perfis falsos, eu chamava-lhe que são alguns idiotas. E até lhe digo mais. Há também que quem com as calças do pai queira ser um homem. Eu quero lhe dizer o seguinte: ninguém com as calças do pai é um homem. Um homem é quando uma pessoa tem dignidade, tem princípios e tem valores. Isso a mim, por isso, isto quando eu é ridículo. Porque eu disse aqui e volto a afirmar, não voltarei a ser candidato em nenhuma circunstância à presidência da Câmara Municipal, porque eu até fui sondado por outros partidos para ser candidato, que não vou dizer aqui também quem é que me sondou. Mas aconteceu. Aconteceu. A minha resposta foi que eu já sou passado em relação e por isso não serei futuro em termos da candidatura a presidente da Câmara Municipal. Por outro lado, eu tenho confiança no trabalho que o Dr. José Francisco Rolo tem feito, que tem sido um mandato difícil, tem sido um mandato bastante difícil, também herdou alguma complexidade em algumas obras que não têm sido fáceis, que vinham do meu mandato, por razões até às vezes de incompatibilidade entre os empreiteiros, aquele caso da cultura, e que há de ser inaugurada, com certeza vão dizer que agora é inaugurada porque estamos perto das eleições, e que estamos, não foi isso, há uns problemas e nós houve coisas de tribunal que não conseguimos ultrapassar sem ser os tribunais a decidi-las, porque senão acusamos que favorecemos uns, é que acusamos. Pois há outra coisa que eu lhe quero dizer, que eu tenho o maior orgulho. Alguns aí, no outro dia, numa publicação desses Facebook, colocaram sobre a casa do cantoneiro da Felgueira, colocaram o do Ministério Público a investigação feita pela Judiciária. Mas deixe-me dizer, esqueceram-lhe de pôr como é que foi o arquivamento. Esconderam o arquivamento, onde o arquivamento dizia que eu tinha razão e que não havia nenhuma razão para me levar a tribunal. Porque todos os processos que eu tive em Portugal, no tribunal, deixe-me dizer-lhe, todos eles foram arquivados. E eu até estou a pensar fazer um livro com eles para que o povo saiba quais foram as denúncias e qual foi o arquivamento. Isso é a maior bandeira de orgulho que eu tenho. Foram todos os arquivamentos, porque uma carta anónima, outras até sabemos quem eram, que as faziam, mesmo que pusessem outros nomes, não é naqueles atos da cobardia, norma, da cobardia de certos indivíduos. Epá, nós também temos, nós até também sabemos quem eles são, por isso não há grande problema. E eu digo-lhe que eles, se fossem, tivessem coragem, coloquem o nome e que escrevam as coisas que escrevem, mas com os seus nomes, porque eu admiro. Não somos obrigados a respeitar. E eu, na política, deixe-me dizer, sempre, sempre digo-lhe uma coisa: a democracia é a diversidade de opinião, é o contraditório. Isso é, Faz parte, faz não é parte. verdade? Faz Eu parte. acho que o Conselho, antes de eu chegar, não tinha contraditório porque havia medo. Hoje não, comigo as pessoas sabem dentro da Câmara Municipal que eu nunca persegui nenhuma pessoa do PSD que fosse funcionário e a Câmara tinha muita gente e tem hoje, naturalmente, e as pessoas foram corretas, eu fui correto com elas e nunca tive esse problema. O problema, vou-lhe dizer, é quando aí vou-lhe dizer, são meus adversários. Porque eu fui jogador de futebol e sei, nós gostávamos de ter sempre adversários para jogar. Senão a falta de comparência não havia jogo. Só para concluir, mas deixe-me dizer, há uma coisa que eu não perdoo. São aquelas pessoas que põem a honra de uma pessoa, sem terem nenhum facto, põem a honra de uma pessoa. E esses também lhe vou ser sincero. Esses não são meus adversários. Esses são meus inimigos e esses são combates.